0171. 0171, grato. Segundo 64, informação de tráfego. 3192, prossegue para o RNAVE. Negativo, ILS, tem light, está 3192. Cruzamento. Gente, desce via para 2000 pés. Via 2000 pés, está 3192. 100. Ao estabilizar essa autoridade, se para ainda 100, dono 642. Não, 90, deslocado? Afirmativo. 754. 600 no solo aos 25, direito 21 desse 19. Direito 219, 600. Obrigado. Virado para 370 para 100, que aeronave é um banho 7377. 37, passando a Serra Vita 366, baixar travado. Ciente, chame passando Serra Vita 372, gol no 697. 7697. Paulo, gol no 600, livrou? No 600, prossiga táxi via Alfa Juliette até o portão 11. Alfa Juliette até o 11. 600. Informação, tanto. 6740, boa tarde. Chegada a mar e desça para 050. Para 050, web 6740. Poderia me informar, senhor, que está operando uma extensão? Agora, 1 metro. Afirmativo. Controle, Salvador, 1908, por favor. Confirmando, a polícia está operando em toda a sua extensão? Conforme notou, 6740, 1200 metros, ILS sem glide. Ok, obrigado. Controle, boa tarde, Webjet 6702, cruzando 150, nossa escuta autorizada até o 110 na proa de Aman. 6702, chegada Aman, desce ao 40. Aman, desce ao 40. Serra Vita 372, 697. Confirme. Foram 697, passando Serra Vita 372. Gente, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 697. Três 192 indicado. 250, tá 3192. 3173, informação Vita 3-40 para Guarulhos. Via Mari, 2000 pés, 10 no 4, estamos na localizador, então 3192. Aquilo que é Beck Serra? Nada, autorizado pouso, vento variado, 029. 7 livre pouso na 10, cabeça deslocada, 697. Gol no 754, decolou aos 28, chama o controle, boa tarde. Controle, chamará gol 1754. Firme. 1328, passou 366. Muito obrigado, uma boa tarde, torre 183. Boa e até já, obrigado. Professor de Salvador, boa tarde, gol 1754. Contato radar 1754, sobe ao 410. 410, vigilância, gol 1754. Força Aérea 2283, Salvador. Força Aérea 2283, escuta, prossiga. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju 1203. Chamará controle Aracaju em 1203, Força Aérea 2283. O 754, se recebeu um tráfego à sua frente, é um helicóptero a 500 pés sobre terreno. Certo, gol 754, recebe. voo no 697, no solo 30, Libéria. Direita, solo 1219. Direita, 219, 697. Seguro. 120-3500. Roda Guarulhos autorizado, pelo I50, aerovia. Decolada ao nível 340. Decolada 10, por direita, subida da El, transição de NER, código 5565. Frequência do controle em 119.8, TAN 3173. E atualizado Guarulhos, nível 340, via Amper 50. Decolada 10, na saída da El, transição de NER, primeira curva direita. 5565, transpondo 198, é o corte. Correta, 3173-02 é o portão, chamando para o pushback, acionamento. Reportará quando for. Solo, gol no 697, livrou na sua escuta. No 697 da Gol, prossigo táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 697. Positivo, senhor. Agora recebe o modo Charlie. Gol 754 Recife, agora 12685. 2685, gol 754. Desça nível 120-120, chama agora o controle. 119 decimal 8, por favor. Papá Romeu Lima, chame torre 183. 183, Romeu Lima. 183. Controle Salvador, boa tarde, Oxené 6320, ciente da Uniforme. 6320, boa tarde, desce ao 060, chegada a mão. 020, descendo, chegada a mão. Confirmando 060? 60, confirmo. Afirmativo, 060, chegada a mão. O objeto 6702, autorizado localizador, reduzindo para 180. Localizador reduzindo 180, 6702. Aguarde. Papá Romeu Lima. Positivo, agora ainda na posição buraquinha, senhor, vai via do litoral até ingressar do vento, se possível, da ONU 0. E ingressar na final da 1-7. Grato. Grato. 28 no solo 3-3. Libere a direita. Solo 121 nesse monólogo. Direita 219, gol no 322. Torre Salvador, TAM 3192, uma milha para Simbra, baixado e checado campo à vista. Aguarde autorização de pouso, cabeceira deslocada. Aguardar autorização, 1200 metros, confirmando? Afirmativo. Ciente. 5 milhas para ideia, serviço para dar terminado, lista nível 100, controle. Estabilizou no localizador, 6702. Ciente, completo final ILS sem glide, torre 183. A completar a final ele é sem glide, torre 183, obrigado, até a volta. Boa tarde, gol no 777, acione identificação. 2, estabilizado no localizador. Gol no 777, contato radar, 27 milhas oeste, por seguro, cruza 160 para 360 de lado. Cabeceira deslocada, aguardando pista livre, 6702. 328 na escuta. Firmo. Prossiga táxi Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette para 05, Mono 328. Triplo Papa Romeo Lima está ingressando a do vento da 10 para ingresso na final da 17. Papa Romeo Lima, ciente. Informo que tem um tráfego a 10 milhas da cabeceira 10. Reporte pronto para girar base da 17. Chamar a base da 17, o Triplo Papa Romeo Lima. Romeu Lima, faço 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento 10. Positivo, senhor. Repita, eu tô já na perna do vento da 10 para interceptar a base da 17. A gente tem condições de pousar sobre a cabeceira 17. Não possível, senhor. Claro, então 3192, solo 36, livre à direita, livre à direita, me solo, 2199. Direita, solo 2199, tá 3192. Passou externo, baixar travado, tá visual com campo, 6702. Web 6702, troca está autorizado, pouso, pista 10, ser deslocado no 1200 metros, vento 190 graus, 049. Autorizado, pouso, cabeceira deslocada, 1014, 6702. 192, táxi autorizado via Alfa Kilo. Correção, ponto para você seguir via Alfa, mantenha-se da Juliette. Tua informação do seu portão 02, porém o mesmo se encontra ocupado, ok? Tua nave é a companhia. Pode prosseguir via Alfa e mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, aguardando 02, tá 3192. Ciente, continua a aproximação, informa uma cabeceira deslocada 1.200 metros. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6740. Intercepto no localizador, Oxané 6320. Reduza para aproximação, torre 183. Reduzindo 183, grato, bom serviço. Zero para Natal, nível 37. 39, o plano 600. 39, sim. Será coordenado a princípio número 2 para a cópia. Ok. 6702, solo aos 39. Livre, próxima direita, chame solo 1219. Vai livrar a direita, chama solo 219, obrigado, 6702. É 740, vento 1180 graus, 049, autorizado pouso, pista 10. Ok, livre pouso 106749. Solo Salvador, 6702, livrou na sua escuta, boa tarde. Solo Salvador, 6702. F6702, prossiga o táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, 6702, obrigado. 392, ingresse após via Juliette para a Terra Remota, no Pátio 1, posição 1-3. Observe os sinalizadores. Juliette para Remota 1-3, na 3192, observando o sinalizador. Entre 320, tráfego avistado, aguarde pista livre. 6740, solo aos 42, livre à direita, chame solo 219. 219, livre à direita, 6740. 3192, prossiga. É, o 3192 coordenou com a companhia, nós temos a informação que a aeronave no 1 e no 2 já está pronta para sair. A possibilidade de nós mantermos a posição, aguardar a liberação, senão vai causar um transtorno grande no atraso aí, a companhia não estava preparada. 2 informa que irei contato com a infraero, ok? E recoordenar essa solicitação. Porém, o mesmo mantenha-se na remota aguardando instruções, ok? Estou esperando o contato da infraero para poder colocar o senhor no portão desejado aí. Gente, então ingresso na Juliette, mantém posição lá na remota aguardando a liberação do Finger? Mantenha aí na Juliette, ok? Mantenha-se na Juliette. Vamos fazer o seguinte: eu vou manter na Juliette e eu vou entrar em contato com a infraero, ok? Ok, mantém Juliette aguardando, obrigado. Solo, boa tarde, objeto 6740. Objeto 6702, quando o senhor ingressar via Kilo Pátio 3, para não interferir no seu táxi, o senhor Renato da Tanque está esperando o portão. O seu portão 08, ingresso via Juliette, Pátio 3, qual é o seu? Kilo Pátio 3. Positivo, está ingressando na Kilo Pátio 3 para o 08, 6702. Solo, web 6740, boa tarde. 740, prossiga o táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, Juliette, vai bem na 740. Salvador, boa tarde, tá? 3-2-3-4, formação, Vitor. 3-8-3-4, Fortaleza, confirmando o nível para o senhor, só um instante, ao nível 3-7 para Fortaleza, agora a recomendação número 3 para cópia. Mas o 4089 solicita cópia para Vitória. Meia 320, solo às 43, liga à direita, chame solo 219. Direito 219, 6320. 7302, puxa o taxi. Portão 02, autorizado para o chipé somamento 3173, chame táxi. Solo, boa tarde, Oxanel 6320, livrou nossa escuta. Gente, Oxanel 6320, prossiga táxi via Alfa, manter-se da Juliette. Alfa, antes da Juliette, manterá 6320. Confirmando pro 6702 a posição número 8? 7702 afirmativo, portão 08. Eu tenho a impressão que está ocupado. 7702, prossiga terremoto no 3. Confirme? Terremota, web, terremota 13, portão 13, objeto 6702. Tá bom. Para ingresso, Juliette, 6740. O seu portão agora é número 2. A aeronave da companhia está liberando. O senhor vai prosseguir via Índia, ok? E vai ingressar via Índia. Prossiga via Alfa Índia após portão 02. Alfa Índia, portão 2, na 3192. Obrigado. Obrigado pela paciência também. Obrigado pela boa vontade de vocês aí, velho. Solo, eu estou sendo instruído aqui para o 12, o 6702, confirma. Senhores sinalizadores, web, e prossiga. Observe os sinalizadores, objeto 6702. Sua área é remota, ok? Pode, na remota vai seguir o sinalizador, então. Web 6740, ingressa naquilo ou aguarda para a Juliette? Atenção a Juliette, web. Tem confirmação do seu portão 1, porém o mesmo está ocupado. Então vai aguardar antes da Juliette, 6740. E 6702, quais são? 6740, tá na escuta ainda? Firmo. Você pode ingressar via Kilo para o pátio 3, ok? E aguarda lá no pátio 3 para prosseguir até o pátio 1 para liberar a passagem, para liberar o táxi da aeronave que vai da tanque em instante e vai iniciar o táxi. Entra na Kilo e fica no pátio 3 aguardando, web 6740. Chanel 6320, pode ingressar via Kilo e aguardar no pátio 3, ok? Até a liberação do seu portão. Gente, naquilo, vai aguardar 2. Salvador, boa tarde, eu vou 1806, aguardando cópia Aracaju. Vou 1806, 190, nível para Aracaju, número 5 para cota, aguarde. Aguarde. Mas o 4089 já está pronto para puxar acionamento também. Ciente, estou ciente, irá aguardar a cópia. Mantenha a posição, azul 4089. Mantendo, aguardando. Sol 356601, posicionamento. Ciente, é o número. Aí aguardar a aeronave da companhia, ok? Tô com a aeronave também para ingressar no pátio, mantém a posição e aguarde. Mantendo, 356. Sol da Pan 3173, 154 a bordo, 4:15, alternando o galeão para início do táxi. Táxi autorizado via Índia, Alfa, antes da Delta, para ingressar na Delta. Chame a torre 1 no 8 decimal 3, ajusta no 0 no 4, TAN 3173. Ok, Índia Alfa, na Alfa da Delta, chama a torre 283, TAN 3173. Solo Salvador, boa tarde, o trip 5489, sente informação, Victor, solicita a vitória da conquista no 60. 5489, 140 para conquista, aguarde, número 6 para cópia. Aguarde, 49. 3373, copia. Copia, 3373. Autorizado, Salvador, como na tuba, 180. Decolada no 0, curva direita, perfil Goleval, DCT. Código 5014, frequência do controle 1 no 9, decimal 8, aguarde para cotejar. TAN 3566, porta 1 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Chama táxi 66. O Ocean Web 6740, portão número 1, ok? A aeronave da TAM já está liberando. Após irei coordenar para o seu ingresso. Ok, guardando então para o ingresso, Web 6740. TAM 3373, Cotês. Comandante Turma 80, decola com 90, boa direita, gole e eval direto 5014, 198. Correto, portão 90, chame em frente para o pushback acionar. Boa tarde. Sim, está no pad 5 e precisa ser decolado ao 97. Oi. É, precisa decolar então da 190, ok? E da Aerostar. Ciente e aguarde coordenação número 6 para a cópia. Do zero, copia. Prossiga no meio 00. Prisado, Salvador Natal, nível 390, up 190. Decola da 190, curva à esquerda, subida Puka, Zipar. Transição Zipar, 5011 é o código, controle 199.8, tá, gol 1600. Soldamento 00, Salvador Natal, nível 390, uniforme de Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, saída Puka, Zipar. Controle 198, transformado 50, com nome. Só não entendi o seu nível, o nível foi o 39, correto? 390. Importa 1-1, deixa o ponto para o pushback acionar. Chamará, grato. Solo gol no 333. Manda 333 para São Paulo, sou ciente do seu tráfego, nível 36, número agora 1, número 7 para a cópia, ok? Ciente, número 7 para a cópia. Gostaria de informar que há um alerta sonoro, uma sirene intermitente aqui no finger na posição 05. Ciente, muito obrigado pela informação. Solo Papa Romeo, Mike Papa Lima. Ciente, aguarde Papa Romeo, Mike Papa Lima. O TAM 3566, confirma o estimado para iniciar o pushback? Está iniciando 3566. Sim. Fala alguma previsão para Azul 4089? Azul 4089, sim, te aguarde e mantém a posição. Vou pagar a sua cópia. E a nave confirmou, foi a nave do portão 5 confirmou o alerta intermitente? O outro 33 foi o senhor que confirmou no portão 05 do alerta intermitente? O 1333, está na escuta? 3-4, copia? Só 3173, a impressão que a gente tem daqui da torre que o senhor está antes da faixa dos 1000 e 200 metros, confirme. É, está autorizado a decolar, 3173? Possível, mas deverá alinhar e manter após essa faixa branca no solo de 1000 e 200 metros, deslocada a cabeceira. Ok, afirmativo, vai alinhar. Sim, já 334, portão 04, champanhe para o pushback acionar. Obrigado. 4089, copia? Sim, 197, era coordenado. Agora o número 5 para a quais são 4? 4089, copia? Copia, prossiga. Salvador, Vitória, 360, decola da 10, curva direita, subida da El, transição de Néa, aerovia Peru 50, código 5576, frequência do controle em 199.8. Autorizado, Vitória, 360, pista 10, curva direita, da El de Néa, uniforme USP 50, aciona.